Jetzt sind Sie an der Reihe. Schlüpfen Sie in die Rolle der Kundin und nennen Sie dem Verkäufer Ihre Wünsche. Boa tarde. Que deseja? Boa tarde. A como são as bananas? São a 1,20€ o quilo. E a como é o quilo de maçãs? É 80 cêntimos o quilo. Então, dê-me 1,5 kg de bananas e 2 kg de maçãs. É tudo? É sim. Quanto é? São 3,40€.